nós, mas alguém nunca mais disse-me um dia, não muito distante, volta num dia, não muito distante. This next song, it is an invitation to travel in the regard of two loving beings.